Caruaru. Só tem tatu passando por um pouco. Esse é o forró, é o forró, é o forró, é o forró, é o forró. Caruaru, só tem tatu passando por um pouco. Vai furar, vai enterrar a cabeça do mau tempo, que é a cabeça do tatu. Esse é o forró, Caruaru. Só tem tatu, passando por um cocô. Só tem tatu, só tem tatu, só tem tatu, passando por um cocô. Tatu faz buraco, vai enterrar a cabeça. Do mau tempo, que a cabeça do tatu ficou sentença. De tanto rolar, tanto rolar, rolar, rolar, no curucucu, quebrou a cabeça do tatu. Eu sou forró de Caruaru, sou forró de Caruaru. Só tem tatu, só tem tatu. Eu sou forró de Caruaru, só tem tatu. Eu sou forró de Caruaru, canta da minha Ferreira da Cruz, da minha experiência. Eu sou forró de Caruaru, só tem tatu, coçando o curucucu. Tatu fez buraco, pra enterrar a cabeça. Toma o tempo, que é a cabeça do tatu. Ô, cinzenta, e tanto, tanto, tanto, tanto, rolar, rolar, rolar, rolar. No curucucu, quebrou a cabeça. Eu sou forró de Caruaru, só tem tatu. Forró, forró, forró, forró, Caruaru. Forró, forró, Caruaru. Forró, forró, Caruaru. Olha, da minha experiência. Para aí. Da minha...